Sejam bem-vindos todos, então, ao podcast Miolos. Podcast número 1. E eu sou o Doug, né? Estamos aqui também com Valdeir. Opa, tamo junto. Pô, só isso, Valdeir? Ela falou que você quer fazer uma abertura. Não, eu sou o Valdeir e ia fazer uma piada, que merda, cara. Estamos aqui também com Pietro. Olá. Aí, ó, me superaram, velho. Sério. Achei que também o Pietro ia ser mais criativo. É, e também estamos contando aqui com o nosso ilustríssimo convidado, o senhor Seu Panda. Aí você fala oi, senhor Seu Panda. O panda caiu? Porra, cara! E aí, malucada? É tipo quem é o pior, né? É, quem é o mais engraçadinho, eu ganhei. Uma assustada. Perfeito. E aí, moçada, beleza? Bem, mas antes de começarmos, né, vamos explicar um pouco aí o que a gente tá fazendo aqui, Valdeir. A gente tá fazendo um podcast em homenagem ao George Romero? Não. Não, vamos falar sobre as atrizes pornôs, né, isso que vocês me chamaram, pô. Isso, exatamente, sobre como é a pornografia no mundo zumbi. Necrofilia é legal, cara, necrofilia é massa pra caramba. Não. Valdeir, explica aí pros nossos ouvintes aí o que a gente vai fazer aqui no podcast Miolos. Então, cara, vamos falar de uma série aí que estreou recentemente, né? Não me diga. É, cara. The Walking Dead estreou aí no último dia 31, né? No canal da AMC. Isso. E no canal e na Fox, né? Estreou no último dia 2, né? Isso, exato. E a nossa proposta aqui é o quê? É comentar a série, né? É episódio por episódio, comparando com o HQ. Nós que... Eu e o Doug, né, que lemos da 1 até a última que saiu, porque o quadrinho a gente adorou. Adoro perigo. A gente curte pra caramba o quadrinho. E o roteiro, assim, sempre que eu via, eu pensava, isso podia ser uma série, podia ser... Não dá pra fazer um filme de Walking Dead. Fazer uma série, pra mim, foi a maior sacada que esse canal, né, a AMC teve aí. E a história realmente é forte do convencional, né? Dos zumbis que a gente tá acostumado a ver. Como o seriado foi baseado numa história em quadrinhos, né? Totalmente tirado da história em quadrinhos, nós vamos todo episódio comparar e se perguntar em qual história eles se basearam, em qual edição e por aí vai, né? Isso. Ainda mais que vão ter mudanças, né? No primeiro episódio a gente já viu que tiveram algumas mudanças, né? Mas a gente vai comentando na pauta em si do podcast. Sim. É isso aí, rapaz. Isso aí. Só falando mais uma coisa, sobre a data de lançamento do podcast, né? Ah, sim. Né, porque a gente precisa de um tempo aí pra editar, né, pra gravar e tudo mais. Então, a gente vai pegar uma semaninha depois da estreia da AMC, né? E vai lançar o episódio provavelmente um dia depois da estreia do episódio inédito, né? No caso desse primeiro episódio do podcast, talvez a gente lance na segunda... Após a estreia do episódio 2 na AMC, né? Porém, antes do episódio inédito da Fox, né? Que a Fox, ela estreia o episódio na terça, né? E a AMC no domingo, né? A Fox estreia o episódio 2 dias depois, né? Cheio de cortes, né? Cheio de tudo picotado, mas beleza, né? Não quer dizer que nós vamos fazer o podcast baseado no episódio que vai passar na Fox. Mas a gente só está dizendo que a gente vai lançar o episódio depois do episódio da Fox. Isso. Porque, afinal, a gente não quer ver nada picotado, né? Então, nós vamos... Assista na AMC. Isso. Na AMC Torrent. Mas é isso aí, ó. Antes da gente ir pro cast, né? Acredite ou não, né? Nós vamos para a nossa leitura de e-mails e comentários, né, cara? Ô, louco, ainda nem estreou, já tem leitura de e-mails. Vocês são muito estrela mesmo. Chupa essa, podcast experiente. Eu pensei que ia falar chupa essa masmorra cast. Chega, vamos pros e-mails, é isso aí. A merda. E-mail! Vamos lá, que lugar é esse, Valdeir? Que cantinho é esse aqui que nós estamos? Que cantinho maravilhoso é esse? Olha em volta. Cara, tá meio vazio aqui, né? Tá meio solitário, né? É meio sem graça, né? Meio xoxo, né? Que é isso aqui, rapaz? Isso aqui é a nossa leitura de e-mails e comentários. Sim. E só que temos um pequeno problema, né? Um pequeno? É pedir demais também, né, cara? Vamos mostrar aí. Qual que é o nosso primeiro e-mail, Valdeir? Mas antes, né? Antes da gente falar qual é o primeiro e-mail, né? Qual que é o nosso e-mail? Então, o nosso e-mail é meio diferente, né? A gente quis fugir do padrão dos e-mails, assim, dos podcasts. Esse negócio de e-mail com... Ai, não sei o que, ponto com, isso é coisa do passado, né? Pois é, cara. Nossa, a gente já tá com a parceria aqui, a gente começou uma parceria aqui com o Gmail, né? Exatamente. Então... Primeiro e-mail, inclusive, até é deles, né, aqui. Olha só, cara, faz a leitura aí já pra gente. A equipe Gmail mandou aqui 3 e-mails aqui, ó. Primeiro e-mail aqui da equipe Gmail, né? É, use o Gmail no celular. Olha tá só, o título que beleza. Aqui, o segundo. Tá aí, gente, ó, parceria que a gente tá aí com o Gmail, então usa o Gmail no exato, celular. Não paga nada, de graça ainda. Personalize seu Gmail com coisas e temas. Olha só. Tá vendo? Vê tem, se tem isso, cara, no Yahoo. Não tem, né? Essa bosta no Yahoo, né? Vai fazer isso no Hotmail pra você ver. Não tem. Deve ter também sim, cara. Só o Gmail faz isso pra você. Deve ter uma... Enfim, cara. É uma bosta, cara. É, mas enfim, né? Qual que é o nosso e-mail? O e-mail é miolos@gmail.com, né? Só que miolos, né? Com 3 O's. Né? Isso, com 3 O's, né? Lembrando aí, eu vou até deixar no post aí, né? O endereço certinho pra o pessoal ver, né? Que eu fui tentar com 2 O e não deu. Não, cara, essa é a pergunta agora, mano. Quem é o desgraçado que tem miolos com 2 O's? No Gmail, né? Quem é desgraçado? Pra que esse corno tem isso? Vai ver, fui eu que fiz e esqueci, cara. Eu também tô achando isso, né? Mas beleza. Mas então, né, como nós estamos aqui no nosso espaço destinado a leituras de e-mails e comentários, mas não temos nenhum tipo de e-mails, muito menos comentário, né? Ainda mais que o nosso cast está saindo agora. Exatamente, né? Mesmo porque... É, então... Mesmo porque... Não, fala. É esqueci que eu falo. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente... pegou esse pequeno espaço aqui pra gente agradecer rapidamente aqui a todo o pessoal que ajudou esse cast a acontecer. O pessoal que ajudou esse projeto ir pra frente. Sobe a música do Forrest Gump, né? Vamos agradecer ao pessoal do Pauta Livre News e Filmes com Legenda. Não, agora chega. A gente vai agradecer aí, ó, o pessoal do Pauta Livre News e Filmes com Legenda, né? Leonardo Bob, Tourinho, vai Fox, vai Hugo, vai todo mundo, vai a cambada inteira. Até o pessoal que posta lá e não, ninguém sabe até o nome. Até os caras que não pagam real, né? Isso, até o pessoal que dá real. Eu não pago real pro Filmes com Legenda. Quem dá um real também a gente vai agradecer, né? Porque você nunca deu um real, você já deu um real pros caras? Então, cara. Então. Continuando. Queria agradecer também, ó. Um cara que foi muito, muito, muito, muito atencioso aí. Foi muita gente boa, que foi o Walk Talk aí do podcast Máquina do Tempo, né? Isso, mas tá tudo link aí embaixo aí. É, a gente vai tacar tudo o link aí. O Walk Talk, ele ajudou a gente. E indicou um site muito bom pra gente pegar áudio, né? Pegar ruído, efeito pra sonoro. Deixar o cast mais... É, efeito sonoro. A abertura, se não fosse o Walk Talk, a gente não teria essa abertura. Exatamente. Quem mais que a gente vai agradecer aí? A gente vai agradecer também a Angélica Hellish, do Masmorra Erótica. Angélica Hellish aí, do Masmorra Erótica e podcast Mulherada, né? Uhum. Que é do Batendo Papo na Masmorra também, né? Tem um cast muito legal lá sobre filmes alternativos. Sim. Que ela também ajudou aqui, indicou alguns programas aqui que a gente poderia estar utilizando como backup, se não, sei lá, se esse áudio estiver ruim, você está ouvindo backup, tá? Leigos que somos, né? Não é eles, é exatamente. Tá merda isso aqui. E o que a gente vai fazer também, Valdeir? A gente vai ligar para os nossos queridos amigos. Ah, é, né? Porque malditos. Teve gente. Primeiro podcast, né? Primeiro episódio já teve um furo, né? O primeiro. É, exatamente. Nosso primeiro. Malditos, né? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai ligar pra esses cornos, pelo menos pra eles comentarem um pouco o que eles acharam do episódio do Walking Dead, né? Antes. É só isso, né? Mas a gente não vai dar muito espaço pra eles, não, porque o cast tá muito grande. E quem mandou faltar, né? Não vai falar, né? Não vai falar porra nenhuma. Ah, fica na zona, né, cara? É. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ligar pra esses malditos, Rodri? Vê se eles estão aí. Se tem, vamos ligar aqui no Skip. Ô, Valdeir, e aí, ligou pros caras aí, bicho? Tá chamando aqui. Opa! Oiê! E aí, ó, seu pretinho, o que você tá querendo? E aí, ó, seus meliantes. Vamos lá, estamos aqui com o Adriano e Rômulo, os nossos participantes furões. Ô, Adriano, por que você não gravou com a gente, cara? É, cara. Se você tivesse avisado antecipadamente, eu teria me preparado, mas... Por forças maiores, que na semana que força, é que forças maiores? Ah, que força é essa, rapaz? É a força da faculdade. Ah, então você é estudante? Nas horas vagas. Você é o quê? Eu sou estudante. Você é estudante? Ele é estudante, ele vai lá. Quem é que é estudante? Rômulo, o que aconteceu com o senhor, meu filho? Ah, cara, te falar a parada, tava lá no curso, terça-feira tem curso, né, você tá ligado, né? Aí, cara, vixe, tem a minazinha lá que tava no esquema, cara, só falar oi. Ah, cara, tá aqui pra participar do podcast, né, mano? Tá certo. Aí, mano, podcast caralho, né, mano, não tem como, né? Adriano, vê se aprende então, tá vendo? Em vez de você estudar, você vai atrás de mulher, tá? É. Sai dessa vida de estudante, não leva a nada. Mas, ó, estamos aqui, o que a gente quer com esses meliantes, Valdeir? Eu quero morte. É bem, como o pessoal não participou do cast, né, a gente vai falar aí pra eles darem uma nota de 1 a 10 e por quê, o que eles acharam do episódio, primeiro episódio aí do Walking Dead. Começando pelo Rômulo. Opa, sou eu, né? Pode falar, Rômulo. Lembrando que como a gente vai ter a discussão no podcast... Então vocês não vão poder, tipo, justificar muito bem o porquê. Então é só mais pra saber mesmo. Só uma lambida no pescoço. Vou passar a lambida no pescoço, hein? Fim de papo. De 0 a 10, né? Isso. 0 a 10. 0 a 10, eu dou 7. Caraca, que nota de merda, cara. Eu posso falar só um pouquinho? Ah, por favor, pode falar. Não, cara, eu curti, eu só li a primeira edição. Não li. O Douglas leu aí bem mais que eu, né? Já leu tudo. Sim. Né? E cara, eu curti, mas o episódio eu gostei do episódio mais do que o primeiro volume da série, né? Da revista. Sim. Ah, sim. Uhum. Porque eu achei que em algumas partes eles deram um drama maior, que ficou legal, sabe? É, então, eu curti, o episódio é bem lento, passa bastante sensação de que o mundo foi tomado e... Tipo, ficar saudável e economizar pra fazer, não falou... Você acha que o diretor foi competente? Foi competente, tem cena, você tem que falar, Não, ok, sim. Muito bom, muito obrigado. Mas é isso aí, ó, 7. Vamos ver o segundo episódio. Beleza. Então vamos ao Adriano. E aí, Adriano, o que você tem a dizer? Uma nota de 1 a 10 e por quê? De 1 a 10 ou de 0 a 10? De 0 a 10, pode ser. Porque 0 eu não admito. Você vai dar 0, cara? 0 dá 0. Não, era só pra saber, porque... Uma nota de 7 a 10, Adriano, por favor. 7 a 10? De 9 a 10. Uma nota... Não, mas de 0 a 10 eu dou 10, cara. Olha só, caraca. Fiquei surpreso agora. Porque, na verdade, o gênero de terror, na verdade não é nem terror, mas o tema zumbi é um tema que não me agrada muito. Pelo menos todos os filmes que eu já vi... Adriano, muito obrigado. Rômulo, muito obrigado. Tem alguma coisa pra falar, Rômulo? Diga. Não, eu falei que tem que guardar o segundo episódio, né? Que nem você comentou da série aí que o cara escreveu, né? Sim. Ninguém botava fé. E exatamente, cara, você lê... Eu li a primeira revista e falei, a primeira revista não te passa nada do que é o mundo aí que você... Exatamente. Né? E tem que aguardar, né? Vamos ver. Adriano, muita expectativa pro segundo episódio? Sim, com certeza. sucinto, né? Mas é isso aí, chega, vamos direto pro cast, que a gente, cara, a gente tá fudido, vai ficar um tempo muito grande. Espero que, se você chegou até aqui, cara, você é um guerreiro, você vai conseguir ouvir mais uma hora. Beleza. Certo? Falou pra vocês, hein? É isso aí. Dá tchau, gente, tchau. Bora então? Vamos aí. Vai lá. Então vamos lá. Vamos à sinopse da série Walking Dead, no caso dos quadrinhos, né? Nessa parte aqui a gente só vai falar dos quadrinhos, né? Sim, bloco 1 aqui, vamos falar só dos quadrinhos. A melhor parte. Vamos só lembrar aqui, né, pessoal, quem não conhece a série, né, que o Walking Dead, ou no Brasil aqui nos Mortos Vivos, né, que saiu pela editora HQM, né? Isso. Aqui, né, segundo as nossas informações aqui na internet, diz que é uma publicação mensal, né? Não aqui no Brasil. No Brasil não, né? Aqui no Brasil tá meio complicado. Lá fora ela tá saindo pela Image Comics, né? Que é um selo alternativo da Marvel, né? Isso. E é uma série que foi lançada em 2003. E é isso aí, né? História criada pelo autor Robert Kirkman, o gordinho mais famoso agora dos autores. Nerdão. Nerdão total. Eu vi em alguma reportagem, cara, falando que ele não tinha, tipo, 35 anos, cara. Ele era muito novo. E também lembrando, né, que ela foi também criada junto com o desenhista Tony Moore, né? Ele entrou como coautor aí e tal. O pessoal fala muito do Kirkman, né? Kirkman esquece do Tom Moore, né? Que, exatamente. Tipo, afinal, tipo, todo o design dos personagens é dele, né? Ele que definiu todo o conceito, né? Exatamente, né? E, Pietro, você pode falar a sinopse aí pra gente, cara, do Walking Dead? Sinopse do Walking Dead. Na verdade, a história se passa em um apocalipse zumbi, onde restaram pouquíssimos sobreviventes, até onde se sabe. A história começa com o protagonista Rick Grimes, ou Grimes, não sei como é que se chama. Grimes. Pô, também não sei pronunciar isso. Grimes. Ok. Grimes. que acorda num hospital, né, depois de ter sido alvejado por um bandido. E ele segue em busca da família dele, né. Tentar Sim. procurar e achar, encontrar a família dele. Basicamente, o Walking Dead é uma história sobre sobreviventes no mundo zumbi, né? Isso, é. No resumo geral, né? Isso aí resume tudo, né? Não tem muita coisa, né? Uhum. No caso é pra resumir mais. É uma história de zumbi onde tem um cara doido, maluco, querendo sobreviver pra achar a mulher e o filho. E descobrir que é corno. Olha o spoiler, né? Olha o spoiler. Mas, ó, antes da gente falar um pouco da HQ, né, vamos, pra quem aí gosta de quadrinhos ou quer conhecer um pouco sobre o autor, o Robert Kirkman, né, o que, que ele fez de relevante aí, Valdeir, do Robert Kirkman, gordinho, né? Gordinho, né? Então, cara, o cara meio que veio por baixo, né, tipo, muita gente conhece. Ele era pobre. Ele era pobre, isso. Exatamente, ele era um menino de rua, né, que foi crescer na vida. Né? Mas ele começou na Image, né? Tipo, com títulos pequenos, né? Uma curiosidade, que a primeira coisa que ele fez pra Image foi uma história, cara, chamada Battle Hope. E esse Battle Hope foi o primeiro trabalho dele que ele já fez com o Tom Moore também, né? Os dois juntos já. Então, tipo, a parceria já vinha de antes, né? Não começou com o Walking Dead, né? Foi paixão à primeira vista. Ai, Tony, você desenha tão bem. Ai, Tony, esses seus tríceps, ai, parece um dopão. Mas então, o que o Kirkman fez assim de relevante que ele subiu na vida aí? Então, aí depois, né, teve um monte de coisinha ali, coisinha aqui, mas o que na Image, o que ele fez mais relevante assim foi, na minha opinião, foi o como é que é? Invincible. Né, que foi o quadrinho que ele fez com o Ryan Otley. Começou com o Ryan Otley? Isso. Pra quem não sabe, ele também tá no Walking Dead, né? Como assim? Ele tá no Walking Dead. Mas voltando aqui... Vamos falar depois. Sem spoilers, né? Ele também trabalhou pra Marvel, né? Fez vários títulos pra Marvel, fez Homem-Aranha. fez Quarteto Fantástico, né? Sim. Fez uns títulos bem legais, Marvel Zombies, né? É, o Marvel Zombies ele fez depois do Walking Dead já, né? Sim, é, já foi bem depois. Uh-huh. É, 2 anos depois, já... 2, 3, 4. Foi 2 anos depois? Foi 2 anos depois. É, foi, né? 2 anos depois, 2005. Sim. É, acho que era quando ele tava no hypezão de zumbi, né? Sim. 2005 começou aquele hype de novo de zumbi, né? Que saiu Madrugada dos Mortos, né? Lembrando que o... Verdade. O próprio Kirkman, ele fala que o Walking Dead é um filme de zumbi que não tem fim, né? É, ele mesmo intitulou assim, né? Pelo menos. É o filme do dia a dia do morto-vivo. Não, é muito bom. Pra quem não conhece também, né? O quadrinhos, né, do Walking Dead, que foi desenhado inicialmente pelo desenhista Tony Moore, né, que é o parceiro aí do Kirkman, ele chegou um tempo que ele não conseguiu cumprir os prazos direito, né? E nisso aí chamaram esse desenhista... Charlie Adlard, né? É, esse... Como é que é? Pedro? Charlie Adlard, é isso. Olha, que pronúncia, louco. Que pronúncia britânica, cara. É. Adlard. Hein? Mas, hein, ô Douglas, uma coisa que é engraçada. Eu acho que o melhor desenhista dessa série, depois de eu ver os outros capítulos lá, foi o Tony Moore. Sabe por quê? Que o Tony Moore, ele conseguiu pegar... um estilo do mangá e fez uma adaptação, porque se tu for perceber, o personagem humano e o zumbi, eles são meio cartoon, beirando o real. Sim. Só que os objetos, carros, animais, esse negócio, ele já puxa mais pro lado mais realista, entendeu? Então, e é por isso que não agride tanto assim o leitor que não tá acostumado a ver tripas ou ver sangue, esses negócios, ele vê o Walking Dead. Não, eu até concordo, mas o Charlie aí. O interessante é esse, né? A gente tá lendo a edição do Walking Dead e quando vai pra edição 7, é sem aviso prévio, né? O desenhista, é um baque, né? O desenhista muda. Você leva nada. Um choque, velho. Bruscamente. E o desenho dele é feio. É feio demais, cara. De início, eu acho o desenho dele feio. Só que hoje em dia, eu não acho que o Tony Moore é melhor que ele, cara. Pro Walking Dead, não. Eu até prefiro o segundo desenhista. Eu também prefiro o segundo, eu acho mais sujo. Mais tenebroso até, né? Tem mais a ver com a história, eu acho que passa mais o clima, né? É isso mesmo. Aham, uhum, mas é como eu falei, né? No caso, esse Tony Moore aqui, eu gostei mais porque ele não deu aquele impacto todo, entendeu? Sim. Não é como se eu estivesse pegando a revista e falasse, pô, isso aqui é estilo americano, entendeu? Beira muito o estilo europeu, entendeu? Não, eu acho que ele tem muita referência de europeu e mangá também. E isso captura o leitor, né? Que vai mais pelo desenho mais comercial. Outra Sim. curiosidade também, quem tá acostumado com quadrinhos americanos, é que o Walking Dead não é colorido, né, gente? Uhum, é verdade. Ele é preto e branco, né? Ele tem tons de cinza. Tem tons de cinza lá, feito pelo... Ah, é que as primeiras eram o próprio Tony Moore, né? Ele já fazia os tons de cinza já, meio uma aguadinha e tal. Uhum. Não era digital, não? Então, digitalmente, quem fez foi com a entrada do Charlie aí, o Charlie Adlard. Que quem faz é o Cliff Hatchburn aí. É, nas últimas... Depois que o Moore saiu, né? Sim. O Cliff entrou, pode crer. Mas os dois acho que são excelentes desenhistas, né, cara? Sim, eu acho que são diferentes, mas eles conseguem transpor o que o Kirkman passa ali, né? Acho sim. Que foi um baque, não dá pra negar que foi, mas depois você acostuma, né? Então, mas ele... O pessoal que não sabe, né? Eu, o Pietro, o Valdeir, até o Panda, né? A gente desenha, né? Uhum. Então a gente, pelo menos eu, fiquei muito... Muito assustado quando mudou brutalmente o desenhista. Mas depois... Eu não gostei. De início eu não gostei muito, cara. Eu fiquei... Tem que acostumar, né? É. Tem que acostumar mesmo, tem jeito. Mas aí depois eu percebo que ele... Eu acho ele até melhor. Eu também em relação acho. Ao tema, ao gênero, né? Sim. Que é um terror... E é um estilo mais realístico, né? É bom comentar isso. Sim, sim. Tem mais luz e sombra, né? O outro era mais linha clara. Linha clara, né? Em todo caso, a gente coloca aí no post... A gente coloca aí o blog dos respectivos desenhistas ou sites aí, pessoal vê. Ô, Valdeir, eu queria que você falasse um pouco dessa curiosidade aí de como foi lá que o Kirkman... Ah, não, sim. Então, até voltando um pouco, né, que a gente tava comentando sobre o fato do Kirkman querer fazer uma história que seria mensal, com o tema de zumbis, né, de um apocalipse zumbi. E isso é uma coisa que o nego vai ficar de pé atrás, né? né? A gente vê os filmes de zumbi, tipo, é aquilo, né? Não tem muito que... Sim. Você vai trabalhar uma história em cima de um zumbi. Então, quando ele veio com a ideia e tal, né? Começou a lançar a HQ, muitos leitores e até o pessoal da própria editora, tipo, questionava isso, né? Até onde ele ia. Nem ele mesmo sabia, né? Tipo, até onde ele foi. Ele queria fora fazer... Fora que quando ele deu a ideia, né? Ele sabia que os editores não iam aceitar uma história de sobreviventes de um apocalipse zumbi, né? Pois é, rola uma história que ele mentiu pro editor, né? Sim, que... sim. Falou que, na verdade... Os ETs depois iam invadir a Terra, que foram eles que trouxeram os zumbis. Ia colocar uma parada alienígena no meio, né? Mas era história só pra... Conversa fiada, né? Conversa fiada, é. Mas no final das contas, tipo, chegou um tempo e o pessoal viu que era aquilo, né? Então, leitor começou a mandar carta, questionando isso, né? Então, na época, ele meio que fez uma brincadeira, né? Dizendo na própria revista... que se a revista fosse pra frente, diferente do que o pessoal tava achando, né, o pessoal tava desacreditado, se a revista fosse pra frente, ele ia fazer no capítulo 75 uma invasão alienígena, né, acontecer, né, sobre o acontecimento dos zumbis, né. É, nossa, imaginou dar esse desculpador e os não, mas aí que tá, cara, não é imaginou, é aconteceu. Oh, não! Vou pegar agora essa revista e vou jogar no ralo. Mas explica aí, Valdeir, senão o pessoal vai ficar maluco, né? Como assim? Chega na edição 75, vira ET? Que bosta! Que spoiler, né? Absurdo. Então, a edição 75 foi a edição que foi lançada na San Diego, né? Na Comic Con de San Diego, né? E tipo, foi uma edição especial, então ele resolveu fazer essa brincadeira com o pessoal... Que tinha até esquecido desse negócio, né? Porque com a proporção que o Walking Dead tomou, né? Tipo, uma história tão foda, ganhou o Will Eisner, né? Sim. De melhor quadrinho de 2010 ganharam, agora. Eles ganharam o corpo do Will Eisner. Embalsamado, né? Isso. Eles ganharam o prêmio Eisner, né? Que é o Oscar dos quadrinhos, basicamente. Oscar dos quadrinhos, exatamente. Maior, né? Premiação. Então, aí voltando a Comic Con, eles lançaram essa edição, que vinha com... você ia lendo a edição, quando chegava no final... Ela tinha um textinho do Kirkman e depois do texto veio uma história. Que é a primeira história colorida do Walking Dead. Sim, né? Muito bom frisar também. É, o primeiro momento que você vai ver alguma coisa colorida, né? Primeira cinza, e até agora única, né? Que é, essa história foi desenhada pelo Ryan Otley, né? Sim. A desenhista do. Né, do Invincible. Exatamente. E foi arte finalizada pelo cara que faz os pontos de cinza no Walking Dead. Exatamente, né? Corzinha. E é animal, tipo. E assim, né? Você tá acompanhando a história, de repente muda o desenho é colorido, que já dá aquela coisa pra você ver que não é continuidade, né? Mas na história ela continua, assim, continua. Sim. De onde parou, né? Então é bem legal, assim, tipo, é bem nonsense, assim, sabe? De repente o Rick acorda, ele tá numa espaçonave. Num, é muito sei maluco, lá, né? Num laboratório. Ele sai. Não vou falar muito, porque eu vou acabar dando spoiler da própria série, né? Porque tá, já tipo, deu tá demais. Eu ainda não li, hein? Para de dar. Mas é bem legal, porque é bem legal pela brincadeira, né? Essa brincadeira que ele fez. Isso aí tá me lembrando, sabe o quê? Tá me lembrando Metal Slug. Mission 1 Start. Metal Slug, pode crer. Tinha aqueles ZTs nazistas lá, né? Isso. Até zumbis tinham, né? Sim. Tinha zumbis. O Kirkman mesmo disse que as referências dele pra fazer o Walking Dead foi os filmes do George Romero, né? Mestre. Referência pra qualquer coisa com zumbi, né? Até mesmo o Extermínio, né? O Pietro aí que assistiu o Extermínio, né, Pietro? Você mesmo comentou. Pois é, é um pouco parecido até o início, né? O cara acorda no hospital e tudo mais. O começo do Extermínio 1 é isso, né? Uhum. Eu não vi o 1, só vi o 2. Cara. Eu também, eu não lembro do 1, só vi o 2. Vambora, né? Tocar o... Vamos aí. Pandeiro. Agora vamos falar sobre sexo no seriado, né? Vamos lá. Valdeir, meu querido. Isso aí. O que você achou do episódio? Ruim, médio ou ótimo? Poxa, cara, pergunta pro Pietro primeiro, cara, deixa eu por último. Pietro, então, vai, Pietro. Cara, minha avaliação pra esse episódio o piloto é ótimo, cara. Ótimo mais, né, até. Ótimo mais, ó, ótimo quadrado. Panda, o que, que você achou, meu pô? Cara, eu achei... Achei médio ainda, porque é só o primeiro episódio, mas é um médio que, se continuar do jeito que tá, vai virar ótimo logo logo. Bem, ó, eu achei ótimo, ótimo mais também. Eu fiquei maluco, cara. Pelo amor de Deus, tá. Valdeir, o que você achou? Eu, assim, eu sei lá, é o que o, é que o Panda falou, é, eu, não dá, eu não consigo dizer que é ótimo, cara, eu digo que é bom, sabe? Eu acho que foi médio, porque como adaptação, eu achei que ficou bacana, ficou bem legal, assim. Mas eu não sei, ainda tem umas coisinhas que me incomodou, sabe? Tipo, aquele molequinho, teve muito diálogo. Que não, não, teve não. Muito não. Diálogo. Calma, sabe? Calma. Enfim. Calma. Mas é isso, eu coloco um... Quem é o Acerola? Esse Acerola é um vacilão fudido. Merda. É o menino lá do Lost lá, como é que é o nome? O Walt, né? a série, né? A série Walking Dead, que foi aí pela empresa... Eu não vou falar em inglês, não, cara. A AMC. Eles, de início, eles pediram 6 episódios, né? 6 episódios, de 1 hora cada um. Exatamente. E a série também, né? Ela tá sendo dirigida aí pelo Frank Darabont, né? Que ele tem aí no seu currículo aí o Sonho de Liberdade, A Espera de um Milagre e o Nevoeiro. Isso que importa, né? O Nevoeiro que eu acho que foi o filme que ele pegou todo mundo pro Walking Dead. Né? Sério? Matou todo mundo e já... Tem uma galera do elenco do Nevoeiro que tá aí no Walking Dead. Já tem o Rick também? Mas temos o cara que faz o tiozão aí, badass. Ah, o Dale. Dale. Jeffrey Demon. O Panda. Ah. Diga pra gente os elencos. Os personagens, personalité. Essa Amy ainda não apareceu, né? Vai aparecer ainda, né? Amy. Olha, a Amy, eu acho que ela apareceu sim. Já aparece já o grupo. Ah, apareceu no início. Que é ela. Ela que atende o rádio, né? Na hora que o Rick tá tentando. Olha, eu vou te contar, meu. Não, prossigo o elenco. Depois eu vou comentar dessa Amy. Deve ser bem gostoso que ele deu aquela paradinha, essa Amy. Então tá, o elenco aqui do seriado é Amy, ela é interpretada pela Emma Bell. Shane é interpretado pelo John Bernthal. Glenn é Steve Yeun. Putz, eu acho que ele é coreano, né, cara? Ele é coreano? Aí, deve ser coreano, esse ou chinês. É um China fake. É um China fake. Também. A Lori é interpretada pela Sarah Wayne Kelly, que é a esposa do Rick, né? Por sinal, fez o Prison Break. Ah, ela fez Prison Break? Fez Prison Break, como o nome do personagem também era Sarah. Por isso que ela conseguiu o papel, né? Aham. Ah, ela também fez uma ponta em House, tá? Isso, verdade. Bem lembrado. Cal é interpretado pelo Chandler Hicks. O Rick é interpretado pelo Andrew Lincoln. Cara, Esse é o tipo, né? O personagem principal aí, interpretado aí pelo Andrew Lincoln, cara. Sabe que filme que ele já fez, cara? Diga. Ele fez o filme Simplesmente Amor, com o Rodrigo Santoro. Nossa. Muito boa escolha. Você não abafa, cara. Não fala isso, cara. Porra, velho. O melhor é que o Shane lá, né? O Shane, ele já fez muitas coisas relevantes aí também, o ator que faz o Shane. John Bernthal. Que é um amigo policial, né, do Rick. Amigo entre aspas, né? Ele fez um personagem lá, cara, no Uma Noite no Museu. Puta merda. Bafa também, cara, essas coisas. Mas prossiga aí. Temos quem mais aí no elenco? O Dale, né? Ficou bem parecido, inclusive, né? Ficou parecidíssimo. O Jeffrey, esse ator aí, cara, ele já fez, ó, Sonho de Liberdade, já fez Espera de um Milagre, fez O Nevoeiro e fez Arquivo X, o filme. Caramba, é o melhor de todos até agora, então. Sim. É o mais catimbado, né? Sim. O que mais que a gente tem aí de elenco? Andréia é essa tal de Laurie Holden. Ela tem a curiosidade aí, né? É uma curiosidade bacana, cara. Pra quem gosta de... Fez fatos? Também. Ah, bom. Mas pra quem gosta de games, conhece o jogo Silent Hill, né? Silent Hill teve uma adaptação, né? Teve um filme aí que saiu um tempo atrás. Alguém lembra o ano? Acho que 2007, não? 2006, 2007? Por aí, né, cara? E... Caraca, Pietro é o nosso Rayman. O cara sabe tudo. Pois é, e eu digo que acho que todo mundo vai concordar que é a melhor adaptação de filme de videogame, né? A melhor que tem de game, que não é, adaptação que mesmo. Não é muito difícil, né, cara? Né? E a curiosidade é que essa atriz, né, que é a Andrea, sei lá, Andrea, vou falar que é Andrea. Lauren Holden. Isso, que vai fazer a Andrea do Walking Dead. Ela fez a Symbio, né? Do... A Symbio? Symbio Bennett. Então, o filme é de 2006, o filme Silent Hill de 2006. 2006, né? Eita, toma essa aí, ó. IMDB na veia. Pois é, e a personagem no Silent Hill é muito legal, né? Não sei, não. Sim, muito. Nossa, bacana. E ela ficou perfeita, cara, no Silent Hill, mano. Ficou, mano. Ela também tá no nevoeiro, cara. Por isso que eu falei, o cara tirou tudo elenco de lá. Uma coisa que eu reparei, que eu até queria comentar também, é que a atriz, né, que faz a. Que vai fazer a Indra, né? Ela é mais velha do que a Amy, né? E na história, elas são irmãs, né? Nos quadrinhos é ao contrário. Nos quadrinhos, a Indra é mais nova, né? Isso eu achei curioso, né? Vamos dar um spoiler, né? Vamos falar aqui do episódio, cara. Interessante já notar que o episódio, que eu achei que já começaria exatamente igual a HQ, começa de outro jeito, né? Uhum. O episódio já começa com o Rick já parando o carro e indo atrás de gasolina. Ele faz aquela narrativa quando mostra o presente, depois passado, depois até chegar no presente, né? Exatamente. Eu gostei disso daí, cara. Vocês gostaram disso? Sim. Eu achei bem legal essa introdução mesmo. Eu achei diferente porque, no caso, foi como o Valdeir falou, né? O lance da mídia, né? No caso do quadrinho, você tem vocês que desenham aí, que geram conteúdo pra HQ. Vocês têm que, às vezes, contar uma história que o filho da mãe do roteirista manda com 600 páginas em 20 páginas, né? E o cara no seriado desse tem uma hora pra contar, e se ele pega só aquele primeiro episódio lá e a primeira e a segunda edição do Walking Dead, eu não ia nem suprir se contasse daquele jeito. Eu achei legal aquilo ali. Pareceu muita coisa, mas tiraram também muita informação. Sim. Outra coisa pra se lembrar aí também é que o episódio, né, o primeiro episódio aí do seriado, ele foi baseado na primeira até a metade da segunda, né? Eu achei que ia ser a primeira ou pelo menos duas edições certinhas, né? Mas não foi, né? Não foi desse jeito. É, e ele escolheu acabar de um jeito que ficou foda. É, vamos deixar o final pra depois. Isso. Bem, ó, logo depois aí dessa introdução aí do Rick, né, encontrando o que seria lá pra gente, pro telespectador, o primeiro zumbi, né? A garotinha, mas né? Não é o primeiro zumbi que ele viu, né? Mano, a garotinha, a maquiagem dela, pelo amor de Deus. Tá perfeito. Na verdade, a menina é a primeira zumbi andando que ele vê, né? Porque ele vê lá dentro do hospital. Não, ele até viu outros, né? Não, ele viu, mas na verdade ele achou que era loucos, porque no quadrinho, se vocês lembram, ele entra dentro daquele salão que tá lacrado no seriado da TV. Isso, é. Uhum. Entendeu? O que ele vê é aquela mão saindo aqui dali, e dá pra entender, porra, aqui tem um bando de maluco, porra, pra tá amarrado daquele jeito. Mas só queria comentar, é isso que você falou, é que pra mim, quando ele encontra a menininha, é depois que ele saiu da delegacia, né? Lá com... Ele já saiu da delegacia, exatamente. Já. Ele tá procurando menina. Não, é fora do hospital, cara. Ah, não, é mito, tu tem razão. Cala a boca, meu aluno! Você está me secando pela boca! Ele já tá com a roupa de policial. Ele já tá indo embora pra Atlanta, já. O episódio começa com ele chegando de carro, já tá com o carro, já tá com o galãozinho de combustível, né? Que logo depois ele vai chegar no celeiro, né? Lá na fazenda. Isso, eu acho que é entre ele sair da delegacia e chegar no celeiro aquilo, né? O comecinho. Logo depois no episódio, nós temos o quê? Nós temos aquela conversa dele com o Shane. Isso, diálogo, né? Que nos quadrinhos, né? Que nos quadrinhos não existe aquele diálogo, né? Nos quadrinhos já começa direto aquela cena deles perseguindo o bandido. É, né? Já. Mas com a perseguição. É uma coisa muito rápida, né? No quadrinho. Os quadrinhos... É a primeira página aquilo. Isso, é. E eu achei que ficou bacana com a série ali. Eu achei legal aquela parte que aparece o Shane ali, pô. Porque tu vê assim aquela cara de tipo assim, ah, pô, amigo, não é assim, a tua mulher, não sei o que, mas ele tá com aquele sorriso assim, pô, tô comendo a tua mulher, cara, tu tá por fora. Tá por fora. Amigão, então, né? Amigão, isso, amigão. Isso daí, isso é interessante, né? Que ele tem esse diálogo com o Shane e depois eles vão atrás do bandido, né? Mas eu fiquei pensando nisso, né? Falei, pô, o Shane tá muito cara de. É, e aí, como é que ela. Escroto, como é que ela filho tá? Da puta, canação, né? É, e aí, então. Como é que tá em casa? É, e aí? Nos quadrinhos não tem isso. Você não tem nem tempo de conhecer o Shane na primeira edição, né? Hein? Agora, sabe o que eu achei chato? Que no quadrinho é muito melhor. Sabe o que é? É que no quinto quadrinho, o cara que tá atirando no, nos policiais, ele consegue dar um tiro na arma na mão do cara. Isso é verdade. Não é? É isso mesmo. Caraca, os caras foram longe mesmo, hein? Nem vi isso. Nem captei essa daí. É, o carro tá parado na frente do carro da polícia. Uh-huh. Né? Sim, sim. É, no episódio, né? Na TV, o carro tá O cara com uma capotagem daquela e três caboclos dentro, tava todo mundo mingau, pois cara. Pois é. Foi muito. Era mingau, mano. Eu gostei muito do Rick chamando a atenção do policial mocorongo lá. Sim, sim. Logo depois disso, né, avançando um pouco, o Rick tá todo cheio de si lá, né, safadão, atirando meu colete, toma um balaço aí na costela pra prender a ser macho. E outra diferença do quadrinho é que aqui o Rick parece que ele levou. Ele daqui não escapa, cara. Do jeito que o cara desenha aqui, o Rick não escapava. Mas nem. Parece que ele arrancou parte do ombro. Pedaço do tórax do cara. Arrancou o peito. É. Sim. Apesar que quando mostrou na TV, cara. Nossa, cara. É, arrancou um naco legal ali de carne, mano. Opa! E ele dá uma sufocada, né? É. Falsifica. Louco pro cara morrer, né, cara? Vai, vou comer tua mulher. Vai, louco pro cara morrer pra catar a mulher do maluco. Outra cena também interessante, comparando com os quadrinhos, né? É a cena do hospital, né? A cena do hospital teve. A gente já vê muitas diferenças, né? Uma cena diferente é aquela que o Shane visita ele, né? Nos quadrinhos. Não existe. Nos quadrinhos, simplesmente no segundo. Acho que na segunda página, né? Ele tá acordando. É o que você falou, na segunda página ele já acorda já. Acorda do coma. É o que você falou, eu achei que eles exploraram bem melhor, bem mais o Shane, né? Porque num quadrinho não tem nada. Não, no quadrinho, tipo, é só aquilo, né? É, sei lá. No quadrinho, o Shane é só o cara que come a mulher dele. Sim. É. Aí eles resolveram mostrar essa da amizade dos dois, né? Entre aspas. Então, um negócio que eu achei interessante, cara, numa sacada, assim, no episódio, foi o Shane levar o vaso, né? Aham. Uhum. E o Rick, quando ele acorda, ele acha que o Shane, tipo, acabou de sair. É, você vê, né? Que ele teve um momento disso, sei lá, que ele teve um. Ele tava consciente, mas voltou, né? Sim. Aí ficou, como se tivesse continuado, né? Muito legal. Ah, interessante essa coisa pra marcar o tempo, assim, que ele vê que passou muito tempo, ele vê o vaso de flores. Exatamente. Né? A passagem de tá seco, né? O vaso tá todo seco lá e ele. Putz, passou um tempo aí. Isso foi bem. Foi pois e naquele momento ali, sabe o que deu pra sacar? Parece que a infestação zumbi aconteceu naquele momento ali, naquele período, sabe? Assim, naquele momento que ele entregou o vaso. Sim, tipo, sim, dois, três dias estourou, os zumbis chegaram na espaçonave e invadindo a Terra. Se eu não me engano. É porque o Shane já menciona ali que tô indo pro acampamento. Né? É, sim, você já sabe que tá acontecendo alguma coisa, né? Rick, não se preocupe, eu estou indo pro acampamento com a minha mulher. Logo depois o Rick aí, ele acorda, né? E começa a perambular pelo hospital, né? E o primeiro zumbi que ele encontra é aquele lá no chão, né, cara? Todo. Não, aquele zumbi não é bem zumbi, né? Ele já é um cadáver, né? O baque dele, né? O primeiro baque. É, na teoria seria um zumbi, porque tá com a cabeça, né, ainda. Sei lá. Não, eu acho que ele já é uma carcaça mesmo, sem vida. Sem vida. Tá só o cotô. Tá só o mingau. Hein, mas só que o zumbi ali, quando ele encontra, ele tá no meio do saguão do hospital, né? Isso. No quadrinho, ele já tá apoiado no elevador, que quando ele aperta o botão pra sair do andar, o zumbi, cai. Sim. Posso falar uma coisa também que eu achei interessante, voltando um pouco? Nos quadrinhos, o Rick acorda. Cara, e ele, tipo, ele cai, né? Ele tem aquele momento de fraqueza, mas ele acorda e, tipo, já sai andando no hospital, já tá com a roupa toda. Sai dando cambalhota, né? Sai dando cambalhota. Sai com jeans, com camiseta, e tudo mais. No seriado, eu achei legal que a primeira coisa que ele faz, ele vai no banheiro e ele começa a beber água, que nem um louco. Tá com sede, né? É desidratado, necessidade, né, cara? Sim. Necessidade. Aí, tipo, nos quadrinhos, né, você começa a perceber essas sacadinhas que não tem, né? É. pra ver como o diretor, na minha opinião, pelo menos no primeiro episódio, tá muito competente. Tomara que não mude, sim, né, cara? Eu tenho medo de mudar, sim, mais pra frente, né? Igual aconteceu com a série. Sim, né? sim. Logo depois a gente tem Isso é abaixo assinado, colega. Abaixo assinado e mandar a bola pra frente. E dá tiro em todo mundo. Logo depois aí do Rick andando pelo hospital, ele encontra a porta lá, né? Que eu acho que no quadrinho ficou mais dramático até. É, ele abre a porta. Nos quadrinhos é interessante que ele abre e os zumbis só olham pra ele. Vem atrás dele. É tipo um... Chegou a cara. Ele abre, né? Tipo um... Ops. É, exatamente. Ele... Eita, fodeu. Então... Lascou assim. Que porra é essa? Que por sorte o zumbi cai na escada e quebra o pescoço, né? Que conveniente, né, cara? Tanto que eu gostei muito mais agora da cena do episódio, né? Da TV, sim, né, cara? O legal é que ficou tenso porque na escada tava tudo escuro. Cara. Nossa, cara. Eu tava... Não, eu fiquei agoniado achando que apareceu... Quando ele acendesse de novo o fósforo lá, e apareceu um zumbi. Que apaga umas 3 vezes, né? Apaga, ele vai acender outro. Porque quando ele entra nas escadas, ele sente um mau cheiro, né? Então, pô... Cara, dá um choque muito grande quando ele sai, né? Mas tu sabe por que não colocaram o zumbi ali, né? Porque se tivesse o zumbi ali naquele escuro, ele tava fudido que o zumbi ia pegar ele pelo cheiro. Acabou o episódio, acabou a série. É, tem essa também, né? Seriado, episódio 1. Cinco minutos depois, né? Esse é o fim da série. Não tinha como ele fugir. Aí depois aparece uma outra vida assim, apagando lá de cima e começando de novo a fase. Logo depois a gente tem ele saindo aí do hospital, né? Que ele encontra aquele bando de cadáveres. Cara, essa cena, eu acho... Lembra até o Holocausto, essa cena eu acho foda, cara. Pela trilha. Foi boa, cara. Porque como ele sai, né? Abre a porta. Aí vem aquele barulhinho de grilo, né? De mato, assim, sei lá. E de repente começa a crescer a música, né? Uhum. E a musiquinha é muito bom, legal. Muito coloca bom. Num clima, tipo... E mostra a angústia que ele fica, né? De... O que tá acontecendo? Sim, eu achei legal que ele tá meio catatônico. Tá atendendo o que tá acontecendo. O cara acordou de um coma, né, velho? Então... Nos quadrinhos ele, tipo, caraca, zumbi, né? Deixa eu ir pra casa. Né? Não, e os detalhes, quando ele sobe aquele morrinho do hospital, que ele vai ver a rua, ele vê um helicóptero parado, os prédios tudo com tiro, míssil. Meu, muito isso louco, tinha... cara. Tudo queimado. Detalhe, isso tinha no quadrinho que eu não me lembro agora. Esse negócio não tem, não. No quadrinho não tem boa parte daquele trecho. Sabe, tem coisa que o quadrinho ele poderia complementar no seriado da TV e tem coisa que o diretor e o pessoal lá da produção fez no seriado poderia colocar no quadrinho. Que os dois iam se complementar, sim, né? Aquela parte que ele sai tem um monte de corpo fazendo tipo um caminho. Nossa, que daí foi foda, cara. Foi bem legal. Guiando ele, né? Logo depois a gente tem o primeiro encontro dele com o zumbi, né? Que ficou, porra, ficou... Não, tem que falar aqui, tem que falar que... Se não contar os zumbis da porta lá do hospital, né? Não, sim. Que tá... Mas esse zumbi ficou sensacional, não, tem cara. Tem que dizer a maquiagem... que tá muito bem feito, sim, cara. Tá muito bem feito. Do quadrinho tá bom, mas o seriado... Só um mingau sem perna. É isso. Agora sim, eu só achei um sacanagem uma coisa, cara. O Rick sendo... subdelegado, ele tá roubando a bicicleta do morto. Isso aí é verdade. Cadê a ética, né? Cadê a moral? Quer pagar de certinho, mano? Mas você veio com um tiro em perna, cara. Como é que ele ia andar de bicicleta? Mas era do zumbi, pô. Tu vai tirar a cadeira de roda do aleijado? E no quadrinho, o zumbi tem pernas, né? Nos quadrinhos é um zumbi desidratado. Totalmente, né? Desidratado. Ferrado, já tá quase fundindo a terra, né, nos quadrinhos. E era mulher, hein? Era mulher. Dá pra ver o peitinho dela aqui no quadrinho. Mas esse zumbi ficou assustador, cara. Ficou muito bom, eu não me lembro. Me corrija, mas eu não me lembro de nada assim com zumbi melhor assim, questão de maquiagem até agora. Cara, eu acho que o que chega próximo é o Zombieland, que é até um filme recente, né? Ah. Então, é, acho Zombieland. Que a maquiagem até ali, eles capricharam bastante também. É que eu acho que o Walking Dead, esse zumbi aí de início, que aparece da bicicleta, né? Sim. A ciclista, né? Uhum. Ela, ela tá meio que em decomposição, né? Não, sim, tá, creio eu que já chega ali no limite. Acho que ela tava próximo realmente de morrer, sabe? Sim, sim, morrer de novo, né? É, morrer de fome, né? Não comeu nada. Ela, voltar, ela tava em zero vida, né? Esgotando. Hein? E vocês perceberam uma coisa no seriado? No caso, o Degão, ele deu aquela dica lá dos filmes do Romero. A parada lá de febre, aí vai esfriando, uhum. O corpo vai mais sentindo, depois já tá... Sim. Tipo... Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Aí você tá falando da bicicleta. Não, aí é um tanque de guerra, cara. Passou por cima de todo mundo, cara. Aquela cena foi foda. Não, mas logo depois, né, tem ele... Aquela cena foi muito boa também, cara, dele entrar na casa dele, né? Sim. Ah, dramático, ele, né, cara? Batendo na cara lá, tipo, acorda. Ele tá sonhando, é um pesadelo, né? Tipo, ele tenta... É. Eu confesso que ele correu direto pro quarto pra ver se a cama tava desarrumada e tal, mas ele não conseguiu pegar ninguém lá. Ele falando esses negócios, cara, eu lembrei já do menino lá saindo do dentista lá. Is this real life? Yeah, this is real life. Stay in your seat. Total, cara, foi de cara. E ele batendo na cara lá. Aí logo depois. É muito drama. Eu achei demais, cara, aquela drama colocaram, sabe? Não, eu acho que até que não, cara. Porque, meu, pensa, você já acorda no hospital. Não, sim, mas eu digo o jeito que fizeram, cara. Eu achei que ficou a musiquinha meio Lost, sabe? E ele fica batendo, chorando. Agora uma coisa que se vocês não perceberam, que no seriado da TV, o Rick, ele é o machão, né? Ele teve que ser machão, mas no quadrinho ele chora por qualquer coisa, ele se assusta por qualquer coisa, é uma bichona. Sim, no começo dos quadrinhos mesmo, ele vê o zumbi lá na bicicleta e já chora, né? É verdade, cara. Ele, meu Deus. É bem sentimental no quadrinho. Aí logo então, depois que acontece, né? Um pouco disso, que deixa mais um drama. Foi muito do nada, eu achei, sabe? Tipo... No seriado ele não teve baque, não teve realmente aquele baque. Disse, tipo assim, sabe... Eu acho fudido. Até que teve, cara, mas eu concordo que foi muito... Seco. Foi, tipo, muito... Na verdade, eu acho que foi muito óbvio aquela cena, sabe? Sim. Foi muito... Olha, agora ele vai chorar, aquele momento que ele vai ficar fraco. Até então ele tá um bobão, assim, o que tá acontecendo? Eu só acho que quando ele se encontra com o zumbi da bicicleta, aquela garota lá sem as pernas, eu acho que ele poderia ter vomitado ali, cara. É, eu também acho. Ele se assustou, aí dá pra perceber que ele se assustou. Exatamente. Ele só se assustou, sabe, mas pela nojeira que é a criatura... Eu acho que poderia ter vomitado. Só que aí você pensa, ele é um policial, já viu de tudo nessa vida. É, tem isso também. É. Aquilo ele não viu, cara, não é possível. Ainda mais se mexendo. Acho que naquela cena ali que ele deu uns tapas na cara, eu acho que o diretor falou: vai, Rick, interpreta sozinho. Aí ele chegou, só deu dois tapas. Meu Deus. Eu acho que ele não teve direção. Depois que ele fica chorando lá na casa, o que, é que ele faz, né? Ele vai lá pra fora, né? Isso. Sentar, respirar um pouquinho. Eu achei engraçado que ele já sai da casa dele parecendo um zumbi. Ele já sai com um andar meio lento. Meio mancando, assim. ele tá mancando. Aí ele encontra, assim, ele vê uma pessoa andando, né? Uhum. Em direção a ele, né? Essa cena eu achei maravilhosa. Só que a câmera deixa embaçada, eu acho. Desfocado pra dar a entender que ele também tá enxergando desfocado, né? Sim, aí ele balança a mãozinha, oi amiguinho. E aí o cara dá um beijinho. Aí o garotinho. Aí a Sarah acerta ele na cara. O nosso garoto Eminem aí vai lá e dá uma. É o out, cara. É o out. Cara, a cena com o pai dele vai lá e dá um tiro na cabeça do zumbi foi muito bom. Sensacional aquilo ali, cara. Nossa, pai, peguei ele. Toma aqui, ó. Headshot na cabeça. Headshot na veia, rapaz. Te lascar. E é igualzinho, né? O quadrinho. Eu achei que fosse diferente, né? Isso é igualzinho. O quadrinho dá na nuca, né? Na nuca dá na cara. Não, mas eu ia falar toda a sequência. Tipo, o molequinho dando a pá, né? Eu achei que fosse. Isso sim. Né? O molequinho dá pazada, né? Depois o que, que a gente tem aí? Depois a essa. Ele acorda na cama, né? Na cama do Vicente. Isso, é. Amarrado. Na verdade, quando ele leva a porrada, até isso aí é diferente do quadrinho. No quadrinho, o pai do moleque chega lá, todo assustado, que foi que eu não sei o que. Não sei o que, ele sabe que ele tá vivo. Ele sabe que tá vivo. Agora no seriado ele chegou já com a arma, fala porra! Ele fala! E o cara todo grog, fala filha da puta! Chora! Liga! Quem tava com a cara? Quem tava com a cara? WhatsApp, nigga! WhatsApp! É quase o Samuel Jackson falando com o cara, né? Tipo. Oh, what's happening now? Oh, man! Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Isso que é legal, né? Você vê que ele já sabe de tudo, né? No quadrinho não é tão assim. É, no quadrinho é muito, ô filho, olha aí o que você fez, filho. Que feio. Dá a mão aqui, toma aqui. Três bolas em cada mão. Aí cadê depois a baiana? Cadê a baiana de pau? Depois ele acorda na cama lá do vizinho todo amarrado, né? Pronto pra... Pra ser sodomizado. Tava no jeito, né? Tava no esquema, tava só. A Y na mão? Aí vem a cena que você comentou, né, Panda? O vizinho lá dele começa a perguntar, né? Você vê se ele tá com febre e tal. Pergunta da onde que veio aquela... O ferimento, né? É, o ferimento e tudo mais. Quanto tempo ele tinha, aquela porra? Isso daí, puta, eu achei até meio estranho, cara. Porque igual você falou, o cara já sabia tudo, mano. Não, mas calma aí, aconteceu com a esposa dele. Por isso que eu sabia, entre aspas. Ele viu a esposa dele se transformar em zumbi. É que no quadrinho, vamos falar do quadrinho. É que no quadrinho, ele meio que não sabe muito bem das coisas, né? No quadrinho não tem muita informação. Na verdade, no quadrinho é 600 folhas de roteiro pra 20 páginas, né? Sim. Tem que... Pô, faz isso aqui. Como, pô. Mas aí logo depois ele vê que o Rick tá tudo ok, né? E aí a gente tem a cena que a gente vê a esposa do vizinho lá, né? Que eu apelidei, ó, carinhosamente de mendiga da Praça da Sé. Eu sou mendigo. Ah, você é mendigo, Gessé? Eu sou mendigo. Porque, cara, ela fica parada olhando pra você com aquele olhar de louca e fica mexendo não, a boca, cara, falando só pra é ela. É um olhar de dó, cara. Nervoso, né? Mano, é um olhar de dó. Se eu vejo aquela boca, dá comida pra ela, cara. Eu sou mendigo. Eu preciso de um prato de comida, eu tô fraco. Não vou ficar com medo, não vou correr. Vou dar um headshot, né? Não, cara. Ela parece que nem tem dente, cara, sabe? Ela parece que tá banguela. Ela fica, tipo, mexendo a boca, babando, sei lá. Eu achei engraçado que ela parece um peixe, cara. Ela fica com o olho estalado e fica com a boquinha... Só faltava o Pedro falar que ia mastigar e botar na boquinha dela. Comida. Caraca, acho que meu aparelho ajudaria um pouco, né? Então, aí, depois dessas sequências todas aí, o que a gente tem nos acontecimentos? Bom, amanhece, né? E tipo, eles ficam lá à noite, os zumbis vêm, né? Então fica a casa, tipo, o bairro todo infestado de zumbis por causa do tiro. Temos um mini treinamento, né, do Rick. Isso, de manhã, logo de manhã, quando eles acordam. É, essa cena, tipo, ó, ele tá ali, meu filho, você vai dar na cabeça dele, tá? Vai lá, arrepia. Eu achei meio engraçado essa cena, mano, não sei. Gratuito, né? Achei legal que o cara tava só esperando, né? Tipo, esperando desde junho ali, né? Isso, tava sentadinho. Zumbi dando a de migué, né? É engraçado, que os zumbis entram em stand-by, né, cara? Uhum. Se não tem comida, ficou ali paradinho, tava só esperando. Agora, o foda dessa cena aí, do zumbi de noite, é porque no quadrinho, à noite, os caras já vão direto lá pra delegacia de polícia. Isso mesmo. E não tem aquele banho coletivo lá que eles ficam se lavando. Mutando. É verdade. É, né, vamos direto pra delegacia, né? Eles vão lá pra delegacia pra tomar o banho quente, né? É. Aí nós vemos cada um se lavar. A gente vê que o filho do vizinho, ele é tipo criança hiperativa, que gosta de cantar. Sabe, cara, eu fiquei num ódio desse moleque, cara. Tô com ódio! Eu não sei porquê. E ali ele deu um momento niga, né? Ele teve um momento niga da série ali. Ele... banho. É que eu acho que teve diálogo demais com aquele moleque, cara. No quadrinho não tem, né? E eu queria te dar um ultimato, garotinho. Vou pegar você e te odeio no seu olho, tá? Não fala, moleque, não fala. Pede pra orar lá, tem hora que eles vão comer, né? Pede pra orar. Uhum. Aí pede pra pegar a 12 serrada que tá lá na parede. Eu achei que não precisava disso, sei lá, destacou demais. Bem, depois que eles vão lá pra delegacia tomar o banho coletivo, né? Todo mundo junto, eles vão atrás do quê? Do que interessa, né, mano? Munição. Das guns. As armas. Aí depois nós temos aquela cena, né, que eles estão saindo da delegacia, que eles vão se dividir, né, entre grupos. O Rick vai atrás da esposa dele, que a gente não comentou, né, que ele quer ir pra Atlanta, né. Na verdade, o menininho menciona que em Atlanta tá tendo abrigos do exército e tudo mais. Sim. Que lá pode ser um local seguro, né, e ele pode encontrar a esposa. Não, só falando uma coisa antes, que sobre isso de Atlanta, é diferente nos quadrinhos, né? Que no quadrinhos, a esposa dele tinha a mãe, né, que morava em Atlanta. E não tinha esse negócio de... Tá tendo um... Olha, gente, esses pessoal que tá falando na internet não sabe de nada. um grupo lá, que é que fala? Não, não é grupo. Tem tipo um ponto de segurança, né? Abrigado? Abrigado, sei lá. Abrigado. Que tá acolhendo, né? Que o exército tá lá. É, na verdade, nos quadrinhos, depois eles comentam que eles tentaram ter isso. É. Né? E todo mundo foi pra lá e deu o que deu, né? Deu cocô. Lá tava pior. Então, né? Antes, quando eles estão na delegacia, né? Que eles vão se dividir. Aí o Rick encontra um amigo dele, policial zumbi, já, né? É. Que é um bocorongo, né? É só um que civil, é o cuzão. Né? É, nos quadrinhos é um civil. Um por caipira, sinal, aquela. Mano, por sinal, aquela é um página tá muito bem desenhada, cara. Aí ele dá o balaço, né? No amigo dele, que é aqui. Ao contrário do quadrinho, que não, ele não dá o tiro, né? O outro cara impede dele dar o tiro. Sim. Uh-huh. Então, isso eu achei um pouco. Eu não sei, forçado, né, cara? Por isso que eu tô falando que esse vizinho tá sabendo demais, né? Ele viu muito filme de zumbi. ele já avisa que o tiro atrai os zumbis. Uhum. Pô, mas tem que atrair, né? Pô, imagina, dá um tiro, tem aquele eco. É. Se com o carro do cara tocando lá na frente da casa deles, atraiu tudo aquilo de zumbi. Imagina, então, um tiro. Mas no quadrinho, ele meio que não se liga nisso, né? Tipo, sim, acontece, é, mas ele não fala. Tipo, aí não se ligou ainda também. Mais pra frente eles que eles vão aí pensar nisso, né? É, isso que eu ia comentar. Nos quadrinhos, eles foram saber disso, tipo. Eles foram parar pra pensar nisso. É que assim, não é edição 60. É uma coisa até óbvia, né? Só que é tanta coisa acontecendo que eles não, é, não param pra pensar, né? Aí logo depois dessa cena, né? Que eu achei. Cara, eu achei muito legal quando eles vão separar os carros e eles dão aquela buzinadinha. Muito a buzinadinha pra chamar a puta, né? É. Aí logo depois, o que a gente tem aí? O vizinho vai pra casa dele começar a bloquear as portas e tacar a cortina na janela. Essa, né? Cena é bem legal, né, cara? É tenso. Que é a cena que eu vi que a mulher parece um peixe mesmo, né? A esposa dele. Eu sei o que eu achava engraçado, cara. Quando tipo, ele ficava mirando, até na porta também, quando ele olha pelo. É, pelo olho vamos de explicar, peixe. Né? O que, que ele foi fazer, né? Ele chegou na casa dele, ele pegou a sniper, né? Sim. Ele pegou a sniper, apoiou lá na cadeira, na janela, mandou o filho dele ler história em quadrinhos. Uhum. Mandou o moleque ficar lá quieto e falou, tipo, ah, fica aí que eu vou matar tua mãe. Ele não falou, cara, não falou isso pro filho. Mas tu sabe que foi que cagou, né, pra ele não matar a mulher? O quê? Aquela fotinha dela ali na janela. Não, janela, né, cara? Não é nunca, cara. Janela, nunca, né? É a mesma eu coisa. Lógico, foi pro eu achei, saco. Eu achei demais isso, mano. O cara tem vários books, mano, da esposa. Isso. O cara tem fotos dela maravilhosas, cara. Como e nunca isso? Que é a mesma, né, cara? Eu não consegui identificar, cara. Ela é modelo. A zumbi lá, cara de cachorro com a mulher da foto. Nunca, cara. É, e o detalhe, paralelamente a isso, né, nós temos o Rick indo atrás do zumbi da bicicleta, né? É, que ela tá indo. Ela tá lá, ela já deu mandado, né? Tá indo atrás da mandada bike. Mandada é aonde que você viu? Arrastada, né? Dá pra você perceber o rastro do azulado atrás da... É, isso aí foi... Pô, croma foi, aqui, né, foi muito louco. Ele literalmente foi seguir o rastro do zumbi. Né? Literalmente. E essa cena aí, essa cena ficou bem melhor, ela prolongada. E ficou melhor ainda quando, além de ser prolongada, foi cortada em pedaços, que é onde apareceu o negão, com aquela crise de humanidade dele. Você olhar na foto da mulher dele, ah, eu não vou matar ela ainda pode voltar ao normal, posso dar um pé nela depois. Cara, já tinha matado ela há muito tempo. Parece um peixe. O legal é que ele não consegue matar, no final das contas, né, cara? Não consegue, Ele larga pipoco, né? Foda isso, larga pipoco. É. Esse é o fogo. Ele atraiu mais de 150 zumbis lá pra... Pois é, cara. E aí, tipo... Ele não conseguiu matar, desgraçado ainda. O cara se matou nisso. Eu vou te contar uma, meu... Tá merda, meu. Não dá nada. Nesse caso, o Rick, né, que ele vai atrás da zumbi pra dar um tiro na cabeça dela, né? Pra, tipo, acabar com o sofrimento dela. Dozinha, né? Roubou a bicicleta, mas, né? É o mesmo cara, que ele tinha que fazer. Nos quadrinhos eu achei a cena mais interessante. Né? Sim, foi direto. É, exato, porque nos quadrinhos você tá acompanhando o carro, né? Que ele tá dentro do carro. Aí, de repente, ele para, sai do carro, você só vê ele apontando pro zumbi, dá um tiro, entra de novo e vai embora. Pô, isso é bem mais rápido. E ali encerra, né? Tipo, a HQ. É, esse é o detalhe, assim, né? Como, após assim como o tiro, né? Assim como no, na série, no televisiva, dá-se o clima de que já tá acabando, né? É, mas nos quadrinhos, a primeira edição se encerra aí, né? Quando ele dá o tiro no zumbi, né? Isso. Logo depois, o que a gente tem? A gente tem o Rick lá no, já viajando pra Atlanta, né? É isso mesmo, né? Aí ele tá... Essa cena que eu queria comentar, cara. Que ele tá lá no rádio. PQAP, PQAP na resposta. PQAP, PQAP. Aí, essa cena, cara, o que acontece? Ele tá lá mexendo no radinho. Nós temos uma cena que não existe, né, nos quadrinhos, né? Que ele tá conversando... Não tem isso nos quadrinhos. Ele conversando no rádio. E o pessoal lá no acampamento... Consegue captar o começa... sinal, né? Então, lá no acampamento no qual está a esposa e o filho dele, né? Que é a primeira vez que eles aparecem na série, né? Uhum. Essa cena, cara, a loirinha, ela pega o rádio e ela... Ai, eu tô te ouvindo. É, e ele começa a falar, cara, e você vê que a desgraçada, ela não tá apertando o botão. Eu acho que é por isso, cara. Tanto que você vê que o Dale lá, o velhão, ele chega assim, ó, Shane, dá um jeito aqui, você que sabe mexer nessa merda. Aí ele chega, a primeira coisa que ele faz é apertar o botão, cara. Ele dá uma machadada no tronco, só que aí o Rick já desligou, mano. E a loira é a Amy, né? Bem, ó, logo depois, que a gente tem, né? Nós temos a comprovação de que o Rick é corno, né? Sim. Fala aí, panda. É corno e um mocinho. Uma mocinha. Uma mocinha safada que fica chorando. Eu não entendi aquela cena, o Shane lá. E aí, qual é que é, meu? Você quer ir embora? Você quer não sei o quê? Você quer isso? Quer dar uma? É, seu filho tá aí? É, você não quer proteger ele? Aí ela... Vem cá, me dá um beijo. Me dá uma bitoca aqui. Paga um cat aqui. É porque... O Shane... Que isso daí acontece no... Tipo, eles não aparecem nos quadrinhos nesse começo, né? Sim. Eu acho que é porque eles tinham que mostrar, né? Mais personagens, né? Não. Sim. É até compreensível nas séries aparecerem. Se não ia ficar só o Rick. É, aí depois aparece o teu filhinho dele lá, quase pega a mãe com a boca na botija, né? Ei, mas essa parada aí não aconteceu naquela edição 7? Que edição? Na edição 7 não, no, na segunda edição brasileira, que aparece lá o lance do Shane mesmo, dando o corno no Rick. Não, nem corno, né? Porque ela tava necessitada, ela queria um picote. Aí mas no quadrinho mostra, tipo, a lembrança dela, né? É, nos quadrinhos a gente vai saber disso na edição 7. É, e é diferente. É foda, né? Que acontece. A gente só... Ela vai ter um flashback depois que... Exatamente. Olha, spoiler na orelha, né? E foi o filho do... Eita, desculpa. Corta isso aí, velho. Não, essa ó, você foi bipado, né? Então, Douglas, um problema que eu achei que eu falei na série é sobre o garoto, o Carl, né? O filho do Rick. Ah, que tipo, sim. É uma série, certo? Crianças crescem rápido, cara. Isso vai ser um problema, sabe? Eu acho. Com a continuidade da série. Assim como foi com o Walt no Lost, né? Cresceu muito rápido, assim. Aquele molequinho lá, como é que é o filho do... Não sei o nome. Do vizinho? Acerola? Isso, Acerola. Acerola? Ele não pode aparecer de novo, cara. É, eu acho que ele não vai aparecer, não. Um detalhe interessante é que nos quadrinhos, o menino... Eu esqueci o nome dele, o Carl, né? Ele é mais novo, cara. É bem mais novo. Sim. Tanto que ele vai crescendo e vai amadurecendo no decorrer da série, né? Isso que é legal. Ali, não sei, cara, ele vai estar adolescente quando... Sei lá. Quando chegar a segunda temporada, ele já tá adolescente, né, cara? Já. Pois é, tá com barbada, um mês, né? Vamos dizer assim. Já tá com cavanhaque. Mas eu acredito que no seriado, cara, eles vão prolongar o tempo. Eles vão colocar, tipo, um ano depois, sabe? É por causa da mídia, né, cara? Então, não tem nem como. Eles vão ter que fazer isso, cara. É, o moleque vai, realmente vai crescer muito rápido. Eu acho que ele deve ter, esse garoto deve ter uns 10, 12 anos, vai, esse ator aí. Mas é que tá o problema, 10, cara. Vai. Aí é que tá o problema. Qual, tu diz o personagem do quadrinho? Ou não, o ator mesmo. Do seriado? O ator, o menino. Porque no quadrinho parece que o moleque tem 10, né? Tem 10, velho. É, 10 por aí. Pela mentalidade do diálogo dele no quadrinho, é uns 10 anos, cara. Sim. Pois é. Mas vai desenvolvendo, né? No começo ele ainda é bem crianção, assim. Fica brincando de carrinho, fica... Logo depois dessa cena do acampamento, o que a gente tem? A gente tem um Rick atrás de... De gasolina. E isso daí eu achei meio interessante, cara. Gasolina não é fuel? Por que tá escrito gás? Como é que se pega gás com um barrilzinho vermelho? Gasolina, é assim, pô. Gasolina lá, é, uma, né? É tipo uma abreviação da gasolina. É gás. Olha só, gás, cara. É. Eu fiquei olhando, cara, como é que ele vai pegar gás aí, cara? Como ele vai prender o gás aí nesse troço? Ele enfia a boca e chupa. E prende a esperança. Dá uma baforada. Ele chega lá, que difere da HQ é que ele é, só vê da janela as pessoas mortas, né? Sim, ele encontra uma casa, né, e vai atrás de combustível, né, e ele encontra lá uma família lá que deu os headshots lá pra sair dessa tortura, né? Tá desacreditado, né? E não tem nada pichado nas paredes também, né, no quadrinho? É, nos quadrinhos também tem um detalhe que não tem a frase. Uhum. E ele, novamente, né, nos quadrinhos, como ele é mais sentimental, né, ele sai correndo e chorando até encontrar o cavalo no celeiro, né? Ah, é. Ele vomita. Ele vê os corpos ali. Ele vomita. Ah, ele vomita, bichona. Primeiro. E tem um crucifixo na parede também, no quadrinho. Sim, sim. E aqui no seriado ele encontra o cara, esse cavalo, eu vou te contar, mas o cavalo ele podia morar sozinho. Porque o cavalo tá numa performance incrível, cara, no parque, sozinho, cara. Porra, e deixa... no quadrinho tá diferente, mas, né? No celeiro. É, no celeiro. É, né? No quadrinho tá no celeiro lá. Ali, beleza. Porra, cara, ele tá no pasto todo imponente lá. Gordo. Ele tinha grama pra caramba, velho. Já tava tapando cara, a grama, não bebe água, não, esse cavalo? Tem água da chuva, né? A cena. Esticava a língua pra fora e ficava pingando, né? A cena que o Rick pega o cavalo, achei bacana também, quando ele sai andando no cavalo e, tipo, o áudio dele vai sumindo, né, a voz dele. Ah, é. Vai ficando cada vez mais distante, ele tipo, cuidado, vai, cavalo, tremendo. O cordão assim, é fêmea, né, é uma égua. É, uma égua. Ah, é verdade, ele fala até a menina, né, vem cá. E aí? Logo depois, o que, é que a gente tem aí? Aí. Estamos chegando no ato, né? Mas ainda... É, mas olha só uma coisa aí, terminando do cavalo aí. Uhum. A sorte é que era um cavalo, né? Imagina se fosse uma bezerra. Né? Não ia prestar, cara. Como ia mostrar isso na tela, né? Se fosse uma bezerra. Deixa eu atraso, né, cara? Complicado. O pior é se ele tivesse encontrado um pônei, né? Seria mais ridículo ainda. É o louco. Dona Coluna. Uma vestuz, né, cara? Só que cena bonita. Depois o que a gente tem, né? A gente tem já o Rick chegando na cidade, né? Em Atlanta, né? Cara, essa cena dele entrando na cidade ficou muito foda. Cara, eu tenho que dizer uma coisa que eu reparei que eu achei muito. Eu não sei, cara. Eu achei muito esquisito. Ah, diga aí. Nessa cena. Que tipo, mostra a cidade, né? Aí a câmera vai subindo. É até bonita a cena. Tem a estrada vazia e outra. A estrada que tá indo pra cidade vazia. Lotada tá de carros ao contrário, né, cara? É, e a que tá saindo, tá lotada, não é? Tipo, a que tá saindo da cidade. Sim, sim. Lotada. Aí vai subindo a câmera, vai mostrando a cidade. Aí no cantinho assim você repara uns corvos, uns urubus. Isso, umas aves. É, umas aves. Só que se você pegar a proporção das aves. Tipo, e a distância, cara? Não é um urubu, é um pterodáctilo aquilo, cara. Porque é muito grande, cara. Pela distância. São pássaros da espaçonave. Não faz sentido. Aquilo lá, Valdeir, você não entendeu. Foi um zumbi que tá tentando comer um corvo, ele foi puxado. Ah, tá rodando, tá voando, né? Ele tá rodando, isso, já aconteceu isso, cara. Ah, isso aqui. Caraca, velho. Reparem. Acabei de ver aqui. É gigante, cara. Mas então ele adentra a cidade, né? E nós temos lá os zumbis esperando o ônibus andar, né? Mas não se tocar quando está quebrado. É aquela coisa que eu falei, o zumbi fica em stand-by enquanto eu encontrava comida, né, cara? É, mas isso aí eu achei legal, cara. Sim. O zumbi, tipo, ficar lá todo quietão lá e tal. É engraçado que dá um destaque, né, cara, pro zumbi de terno. Isso, é. E ele não faz nada. Eu achei muito civilizado, cara. Uma beca, né? Eu achei meio civilizado. Não é que eles estão no ônibus, aí ele passa com o cavalo. Aí, tipo, ele coloca a mãozinha e faz força pra levantar, sabe? Não é aquele... Sim. Não morto-vivo, que sei lá. Eu acho que não devia mexer os braços, sabe? Devia andar só as pernas, sei lá. Ah, tipo, ele levantou o tronco, mas sem mexer os braços. Ele levantou muito civilizado, colocou a mãozinha assim, fez força, levantou normal. Ele, nossa, pessoa... chegou gente aqui. É. Agora, já pensou se é foda você olhar pro lado e dar tchau pro cara passando? Tchau, Ponte aqui. Tchau. Mas ficou, cara, ficou muito boa. Sim. A cena, mano. O cavalo se assustando com os meninos. É, ficou ótimo. Uhum. É um detalhe mínimo, assim, ficou muito legal. Que não é que passa no ônibus. Né? Eu queria saber o que eles fizeram pro cavalo, cara. Tipo, o treinador ficou lá, vai cavalo! Vai! Ficou escondido, tipo. Deu um chute no saco dele, já que era um macho, né? Do telhado. Deixa ligado, né, no cavalo. É. Ou então botou um eletrodo no saco do cavalo e ele dava um choque. Ai, ai! O cavalo tinha dado a cambalhota, se você. Caraca, eu não duvido disso não, hein? Logo depois, o que, que a gente tem? Aí ele vai entrando na cidade, né? Pra ele tá vazio, né? Tá normal. Aí ele encontra um. Ele escuta um barulho de um helicóptero, né? Na rua primeiro, né? Ah, o detalhe, o tanque na rua que não tem nos quadrinhos. Tem tanque. Na verdade, tem sim, cara. Tem tanque, tem tanque em todo lugar, né, cara? Tem na. Ah, é verdade. Tem tanque. O tanque só aparece nos quadrinhos quando ele vai voltar na cidade com o Japinha lá, se melecar de zoom. Zumbi perfume e tentar passar entre eles. Pode ver, tem. É verdade. Só nesse momento que aparece. Mas não tem spoiler, não. O panda sempre avante do quê? Não, pô, eu tô só te explicando onde é que tá aparecendo. Eu não tô soltando spoiler. Isso aí é do quadrinho, você tá falando seriado. Tomara que logo depois ele encontra... desaparecer. Logo depois ele encontra o barulho de um helicóptero, né? Sim, aí ele ouve. Mano, essa cena ficou muito boa, cara. Que ele vira a rua, ele dá até a câmera lenta, ele olha tipo. No quadrinho não tem foda, isso do helicóptero. Cara. Que absurdo. Não, não tem. A quantidade de zumbis que aparece. Ele vê o helicóptero, ele fica maluco, né, cara? Ele vê o helicóptero. Não, pô, cara. Vai tanto atrás, de zumbi, né? Atrás dele, cara. É, exatamente. Aí quando ele vira a esquina, né? É legal a cara dele, né? Tipo. Os zumbis estavam esperando. Cara de né? Buda, né? Tava... Eu achei legal que o zumbi parece que ele não corre, ele pega embalo. Sabe, ele não corre igual. Ele não é igual Madrugada dos Mortos. Ele, tipo, dá uma embalada pra frente, né? Hein, mas tu viu que embaixo do tanque eles já eram mais espertinhos? Sim. Que o Rick, né, ele começa a fugir dos zumbis, mas depois ele é cercado. Uhum. Ele cai do cavalo, né? E os zumbis começam a se alimentar do cavalo. Eu acho. Agora, tu sabia que teve uma discussão quanto a esse lance aí do zumbi terem comido o cavalo? Ah, sabe por que que acho? É, eu vi num fórum, não lembro onde é que foi, que estavam comentando sobre isso, que tava querendo bolar uma teoria pra saber porque o cavalo foi pego pelo zumbi, né? Aí eu tinha comentado no outro podcast o que eu tinha lido, que foi justamente o lance da proximidade do Rick com o cavalo, porque ele não ficou só 6 horas, 7 horas, foi 2 dias, 3 dias. Sim, isso é. Aí ele pegou o cheiro do humano, aí quando pegou o cheiro do humano, papai, eles vão pelo faro, sentiram o cheiro de humano no cavalo e o cavalo rodou na rola. Isso é interessante. Não queria dar motivo, né, pô? Dá razão, papai. Isso aí pra mim, o cavalo tava vivo, mano. Então eles comeram, velho. Também acho. Independente do cheiro do Rick. É, pedra com os outros refrescos. Os caras tão com fome, né? Eles deviam estar lá tanto tempo. Eu achei que não ia ter isso, cara. Eu achei que não ia ter isso na série. Porque como é que eles vão fazer isso, eu pensei? Não fizeram. Sim. E agora, sabe uma coisa que é engraçada? Essa parada aí quase não tem muita coisa a ver com o Romero, né? Porque o Romero, o lance do cara era miolo, né? É, exatamente. E era miolo. Nesse daí eles querem as tripas, né? No Walking Dead o tempo todo. Aham. Isso. Tanto que no quadrinho o tempo todo eles vão na barriga primeiro, né? Eles querem comer as tripas. É. Eles não pegam o cérebro do cara. Exatamente. Depois que o cavalo começa a ser pego, né? O Rick vai pra debaixo do tanque de guerra, né? Sim. Grande escolha. E os zumbis, né? Começam a cercá-lo, né? Uhum. E ele começa a dar balaço lá nos bichos. E quando ele aí, se matar... Aí, interessante... ele dá o sinal que ele vai se suicidar, né? Aí ele olha e vê uma abertura no tanque e entra, né? Aquilo dali é agonia, cara. Puta que pariu! Caralho. O detalhe é que ele entra no tanque, né? E temos um soldado lá, né? Aparentemente morto, né? Aham. Stand-by, aí na hora que ele puxa a arma. Na hora que ele puxa a arma do soldado, o soldado tipo. Devolve minha arma. Eu achei legal que o Rick dá um susto, cara. Ele. Oh my god! Ele já dá um balaço nas orelhas também. Que interessante, né? Que prejudica ele, dá um tiro, né? Dá um eco. Ainda bem que foi só no ouvido, né? Imagina se recocheteasse e pegasse na testa dele. Ia ser bonito. Cara, essa cena ficou muito boa, cara. Ficou muito legal, mano. Aí ele repara que a parte de cima do tanque tá aberta, né? É. Isso, que é verdade. Que é a cena que ele vai lá, fecha a tampa. Tinha uma arma ali próximo da abertura do tanque. Ele devia ter metido bala nos zumbis, né? É, ele. Pois é. Fazer que nem o Rambo, né? Isso, cara. Ele deixa a bolsa lá fora, né? A bolsa cheia de arma. Sim, sim, a bolsa. Que ele tinha pego na delegacia. Um outro detalhe é que nos quadrinhos, né? Isso já não acontece, né? Acontece já outras situações que a gente provavelmente vai comentar no segundo episódio. É. Mas tu sabe por que, que ele esqueceu a bolsa lá fora, né? O desespero, né? Não, não, ele é descendente de português. É. já fez inimigos com português, com loiras, né? Nesse podcast. É, tá. Panda. Não, na verdade não foi portugueses, não, foram israelenses. Ah, melhorou, né? Pode falar mal de português, né? Porque tem. O pessoal pode criar confusão. Depois que ele adentra lá no tanque, né, e dá o tiro, dá todo esse rebuliço, ele escuta uma voz no rádio, né, saindo dentro do tanque, né? Exato. Que no caso é o nosso personagem aí, que nós já sabemos que é o Glenn, né? Pois é. Isso. Pelo menos eu acho que é ele. Então, né? É que tá, não dá pra saber. Ele. Quando eu vi da primeira vez, eu imaginei que fosse uma coisa da cabeça dele, sabe? Não sei por quê. Ele entra no tanque e ele escuta lá no rádio, né? Ei, você, seu idiota. É, eu achei que fosse ele, mas deve ser o Glenn mesmo. Aí nisso nós temos a cena final aí, que é maravilhosa, né, cara? Uhum. Que é essa trilha sonora que sobe aí, os zumbis se rebentando lá com o cavalo. E a cena vai subindo lá e aqueles zumbis tentando entrar no tanque de dando guerra. Dando porrada, né? Dando chute. O zumbi não sabe o que faz, né? Mordendo o tanque. Eu achei engraçado eles comendo o cavalo, cara. Porque é que temos lá que não alcança. Se você reparar, nenhum dos zumbis dá uma mordida nas tripas do cavalo, velho. Eles só querem arrancar, só pega, só chega próximo da boca, mas não morde, cara. Eles estão revezando, cara. Eles estão tipo, pega aqui, pega eles aqui. Só querem pega zoar. Você, pega o só querem zoar o cavalo. Vai passando. Na verdade, eles querem escrotizar, né, o cavalo. Que sacanagem, né? Com isso a gente encerra o episódio, né? O episódio, sim. Aí nós temos a nossa avaliação de 0 a 10 aí. Ó, eu vou começar por mim. De 0 a 10, pra mim, o episódio, eu dou um 9, cara. É, 9? Ah, bacana. 9, como adaptação, como algumas melhorias, comparando ao quadrinho, mas eu achei melhor. Como ele, como a mãe dele, que eu conheci também. Como a Vânia, que é sua mulher. Como o Damião, como a Andréia, como a Dona Maria. Mas para primeiro episódio da série, tá. Putz, cara. É empolgante, né? Tá ótimo, tá muito bom, muito bom. Vai lá, Valdeir, o que você achou, Valdeir? Eu acho que eu vou dar um 8, cara. Porque, que nem eu falei, ainda pra mim não tá ótimo, né? 9 pra mim se ele estivesse ótimo, ou 10, né? Mas sei lá, ainda tô meio pé atrás. É, eu daria o 10 se a gente não tivesse feito toda essa discussão, né? Porque assim, depois avaliando. Eu ainda não sei. É desse que dá, pô. Eu ainda tô meio duvidoso em relação aos atores, né? Assim, não sei. Sim, o Rick sim. Mesmo assim, não, pra mim ainda, sei lá, ainda tô meio na dúvida. Panda, qual a sua nota, meu filho? Cara, eu vou dar um 8 também, como eu dei no podcast. Sim, porque, tipo assim, o episódio, o seriado ainda tá começando. Eu acho que pra aumentar essa nota, eu vou esperar até o terceiro episódio. E no terceiro episódio eu posso aumentar a nota ou não, né? Porque ainda tem muito chão ainda. E eu quero ver como é que eles vão condensar ou vão melhorar o que tem no quadrinho pra colocar na série, né? Porque muita coisa mudou. Sim. Bem, então, tem muita, muita coisa, né? Pietro, qual que é a sua nota, meu filho? Minha nota é 9, cara, pra série. 9? Uhum, pra gente não... pelo menos esse primeiro episódio, né? Lembrando esse que a gente não combinou, não, né? A gente não combinou nada. Se eu sou fanboy ou não, cara, eu achei bem legal, bem adaptado, assim. Não, eu também concordo plenamente. Não, eu também acho. Coisas melhores, mais teve coisas melhores explicadas do que no quadrinho. Sim, né? Sim. O interessante mas é também por causa da mídia, né? A mídia é diferente, aí tem que prender mais o cara. Eu sei que uma coisa é certa, o seriado, ele tá mais... tem personagem que tá sendo mais bem aproveitado, tipo o negão lá com o Acerola, eles fizeram o que tinham que fazer e fizeram um pouquinho mais, né? Sim. O próprio Che, Kane, cara, ele foi apresentado, se parar pra pensar, ele foi apresentado de um jeito, né? É porque assim, não que, não que no quadrinho não sejam bem explorados, porque eles são. Só que é mais pra frente, né? É que tem essa questão que a questão que o Panda falou, cara. Nos quadrinhos realmente não tem jeito. Tem que ser rápido. É. Não tem como explicar. Nossa, não tem como falar, fazer exatamente igual assim. Sim, não tem mesmo. Acho que ia ficar muito. E tinha que apresentar os personagens, tinha que ter uma carga dramática ali, né? Sim. Não dava pra ser igual no quadrinho mesmo. Tanto que eu até queria... também tem, e tem um ponto importante aí que o pessoal tá esquecendo. Tem gente que vai estar assistindo o seriado sem nem saber que existe quadrinho de Walking Dead, entendeu? Tem sim, que ver isso. Sim. E o pessoal tá escrevendo pra esse pessoal, pra gente que já conhece, isso aí é só um plus, entendeu? Pra gente ver como é que os caras vão resolver as paradas. Mas é por isso que eu acho que até que eu e o Pietro a gente concorda aí nas notas, porque realmente eu entendo isso, cara, que foi muito bem adaptado, cara. Foi, ficou muito bem. Foi sim. Eu também concordo. Ficou ótimo, cara. E até o próprio quadrinho, até falando assim, o primeiro, eu não me empolguei tanto de começo, sabe, com a história em si. Fui me empolgando no decorrer. Você vai conhecendo os personagens, né? A série já me empolgou mais com o primeiro episódio. A série, como é igual a gente falou, né? Já apresenta muito bem os personagens. Eu acho que pra quem tá começando com a série, vai ser melhor do que quando eu comecei com o quadrinho. Porque o quadrinho, ele te instiga a continuar lendo. Mas eu não achei foda pra caralho o primeiro quadrinhos episódio. Eu acho que você começa a ficar meio empolgado, acho que depois da 2, cara, até a 3. Porque a primeira é muito vago ainda, né? A primeira, tipo, dava pra acabar ali a série, né? Tanto que eu conheço um monte de gente que leu o primeiro e não continuou. Mas enfim, eu acho que é isso aí, cara. Com isso a gente encerra aqui o nosso primeiro cast vitorioso aqui, finalmente saiu. Faca no miolo. Ele podia fazer isso, né, cara? Faca no miolo. Crossover, mas né? O nosso é o Miolos. É isso aí, cara. Ó, já queria agradecer aqui desde já o Panda aí que cobriu aqui. Foi o nosso tapa-buraco de última hora, exato, praticamente. Né? E acrescentou bastante. Ô Panda, você tem algum jabá aí, cara? Faz aí pra gente, pelo amor de Deus. Ah, tá. Como tu sabe, né? Eu primeiro vou agradecer ao Doug, né? Que ele veio me falar desse podcast semana passada, eu acho, quando eu adicionei ele no Twitter. E veio depois me adicionar no Skype, pedindo pra desenhar meu bíceps. Eu vou fazer. Desenhou? Aí, vou desenhar. Aí ele me chamou, né? Perguntou se eu conhecia esse seriado, eu falei que conheci e tal. Ele me chamou aqui, tô aqui participando. E quando ele quiser, pode me chamar, que agora eu vou estar turbinado. Demorou. Tá tudo aqui. Tamo junto. Você tem algum podcast aí? Tem um blog. Tem o Diecast Connection, né? Um blog do colecionador de miniaturas, Diecast. Miniaturas de Diecast é aquela, se resumindo pra lei. É o Matchbox, Hot Wheels, Joy Light, o cara que você coleciona carrinho, né? Isso, eu coleciono carrinho. Que legal, velho. Aí como o Torinho falou uma vez lá, que eu pego o carrinho pra ficar brincando de cavalo de pau, né? Aí agora eu falo pra ele que eu vou brincar de cavalo de pau no cu dele, tem que parar de pegar. Aí também temos o podcast, né? O Diecast Connection Podcast. E agora eu tô retornando aos pouquinhos pro Pauta Livre News. Tá certo. Pauta Livre News, que assim espero, né? Até agora, que vai ser onde a gente vai colocar nosso podcast. Vai colocar lá. Onde nós estaremos hospedados, né? É, exatamente. É. Aliás, já estamos hospedados aqui. Se você tá ouvindo isso, a gente tá aqui, pô. Exatamente. Pois é. Que agora o blog tá virando um receptáculo de podcasts fodásticos, né? Resumindo, a quantidade de podcast que tem. Resumindo, a casa da mãe Joana, né? É, a casa da mãe Joana dos podcasters que não tem onde hospedar, hospedem na gente. Pô, cara, mas ó, valeu mesmo, cara, valeu mesmo por gravar aí com a gente. Uh-huh. E também vou colocar aqui, né, o Twitter aqui do pessoal também. O meu, do Pietro, do Valdeir. Não vou colocar dos nossos dois participantes que furaram com a gente, safados. Deixa estar. Eles estão ouvindo, cara. Eles estão ferrados. Toda aberta, cara. Você vê. Esse é o Hugo? Não. Esse aí é o nosso amigo Adriano e nosso amigo Rômulo também. Que não merece nem ser comentado. Vamos meditar essa coisa. É verdade. Vou bipar o nome dele. É isso aí, né, gente? Isso aí, deu certo? É isso aí. Miolos pra vocês e vamos pro próximo cast. É isso aí. Agora me passa 12 que eu vou pra casa.